já não quero outra alguém. Só quero estar com você. Sucesso do Johnny Elevado. E você deseja o Black ao vivo? Vem se apaixonar com a gente aí. Portal do Arrocha. Tô com saudades de você, yeah, yeah, yeah. Como eu queria te ver e poder tocar seu coração e te falar da minha paixão, tudo que eu sinto por você. Mas eu sei, você tá longe. Prometo que vou guardar todo o amor que eu tenho pra te dar. Porque eu já sei, eu já não quero outra alguém. Só quero estar com você. Minha saudade do meu bem. Juninho Las Teclas, se é sucesso a gente dói. RM Studio, RM Studio, áudios digitais. Mas eu sei, você tá longe, vou te esperar. Prometo que vou guardar todo o amor que eu tenho pra te dar. Porque eu já sei, eu já não quero outra alguém. Só quero estar com você. Minha pequena, minha preta. Não te troco por ninguém. Eu já saudade.